sabe bem o que eu estou querendo. Você sabe bem o que eu estou querendo. Você sabe bem o que eu estou querendo. Você sabe bem o que eu estou querendo. Menina, eu tenho por você um grande sentimento. Por que vamos esperar depois do casamento? Há muito tempo estou pronto, você sabe disso. Desde que assumi com você é um compromisso. Não sei por que esperar tanto tempo assim. Se posso ter você e você também a mim. Você sabe bem o que eu estou querendo. É, você sabe bem o que eu estou querendo. Vamos nessa, ninguém vai ficar sabendo. Pois no fundo só eu sei do que você gosta. Ouça bem com atenção a minha proposta. Conheço um lugar que é da hora. Agora a gente espera todo mundo sair fora. É a hora. O vigia, meu amigo, não vai ter problema. Fique fria, já armei todo o esquema. Você sabe o que eu sinto por você. Esta é a chance de você corresponder. Tenho certeza que vai ser legal. Você vai curtir, e então, o que você me diz? Guarde para o momento certo o que você tem. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama e a você tá bom, aceite esse sacrifício em nome de Jesus. Guarde para o momento certo o que você tem. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama e a você tá bom, aceite esse sacrifício. Sinceramente vou reconhecer que estive pensando na mesma coisa que você e me acabando. Não sei até quando vou resistir a essa tentação. Se é que podemos chamar assim essa atração. Não me peça pra fazer o que eu estou afim. Nem questione o sentimento que existe em mim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você sabe bem o que eu estou querendo. Não me toque desse jeito que eu fico louca. Estou tentando controlar minha vontade. Eu te quero muito mais, você sabe, é verdade. Mas tem algo mais importante do que isso. Assumi com Deus um compromisso. Você sabe bem o que eu estou querendo. E não há nada que me faça voltar atrás. Nem você, nem o mundo, ou algo mais. Se você tem mesmo todo esse sentimento, não vejo problema esperar o casamento. Quem esperou até agora, espera um pouco mais. Preste atenção, vou te ensinar como se faz. Guarde para o momento certo o que você tem. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama e a você tá bom, aceite esse sacrifício em nome de Jesus. Guarde para o momento certo o que você tem. Respeite a palavra de Deus pro seu próprio bem. Se você me ama e a você tá bom, aceite esse sacrifício em nome de Jesus. Tudo bem, já entendi o seu ponto de vista. Eu te amo de verdade, mas não insista. Certamente essa é sua última palavra. Pode crer, você não vai conseguir nada. Tudo bem, me desculpe, não foi minha intenção. Não me venha com essa, não banque o santo, não diga que não. Não diga que não tentou me seduzir. É, realmente admito, agi errado. Não levei em conta o que Deus diz do pecado. Agora vejo que você está mais consciente. Como cristão tenho que ser inteligente. Eu sei que é duro admitir uma fraqueza. Não se preocupe, Deus é minha fortaleza. Desse jeito com você até o fim. Se está bom pra você, também tá bom pra mim. Mas se de novo vier a tentação, venceremos juntos com oração. Sendo assim, nada vai nos vencer. E novamente então, vou poder dizer que eu tenho por você um grande sentimento. Então não vejo problema esperar o casamento. É, eu tenho por você um grande sentimento. Não vejo problema esperar o casamento. Guarde para o momento certo.